November, Delta 5045, with send back to the question. Okay, 4045, what's the number? 5045. Autorizado a linhagem na firma, pista 1, 7, aguardando a decolagem, por favor. Controle Whisky Golfiosa, RBC, avisando para 2000. Whisky Golfiosa, mantenha decolagem a Tandon. O esforço ótimo movimenta até 2.10 após 2.10 curva à esquerda. Na proa 320, que comunica 360 de Salvador. No caso de falha de comunicações, após a 360 de Salvador, voa na proa de Pelo e intercepta a chegada da ponte para interceptar a ULS S2, está a fazer. Curva esquerda, proa 320, está limitada a radial norte de Salvador. Após 2.10, curva para esquerda, proa 320, limitada a radial norte. Caso de falha, voa Pelo, aí com... Para a ILS, fica 10, o Luiz Campeão. O apelo após Pelo Duna e completa ele. Quando a hora certa, pode livrar partida do O passando Vitor Romeu Alfa, autorizado a seguir via linha do litoral e autorizado o cruzamento do eixo da pista 1-0. Chame livrando o eixo da pista 1-0, o passando Vitor Romeu Alfa. Passará até melhorar o eixo da pista 1-0, Vitor Romeu Alfa. Vitor Romeu Alfa, visitando agora, cruzando o eixo de colagem da pista 1-0. Chegando agora o controle de Salvador da frente 1-2-0, de uma 8, de um bom voo. 1-2-0-8, cliente grato, Vitor Romeu Alfa. informação, chancelo de mundo, no 8 decimal 95. Chanel 942, para 2 no 10, para 2 no 0, no 3, 2 elementos, com a estabilidade. Padrão, pouco autorizado, para 2 no 0, vento de 080 graus, com 1 no 0, 9, 1 no 98. Repouso no 0, ou 1 no 98. Tem como limite a radial 290 do VOR Salvador. Em caso de falha de comunicação, está sem navegação, via no completo via dessa esquerda. esquerda para 180, aguarde o retorno. certificação de para 2 mil. 7. Autorizando a curva à esquerda, perna do vento da pista 17 mil pés. Aguarde autorização para ingressar na base da pista 17. Por favor, meu whisky, vou para você. Vendo para mil pés, curva esquerda. Para o nível missões, Augustino 013. 9, decolado Osuno 3, chama agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 1208, ótima noite, obrigado, 6949. Conforme o Wilson Schuster, reautorizado, mantém a espera no farol de Itapuã. Itapuã com curvas pela direita. Correção, curvas pela esquerda no farol de Itapuã. Whisky, correção, curvas pela direita no farol de Itapuã. Direita, farol de Itapuã, Wilson Schuster, aguarde por trás. Fechando nas 409, contato com a Tana Nicolás, subão nível 360, direto do Brasil. É do Reta, trato 360 nível, 9 para 09. Autorizado, senhor, aqui para o 0, vento de 080 graus com 109. Responda na 0, você passa na 6. Região 5896, reporto um Bravo Eco 58, efetuando espalho no farol de Itapuã com curvas pela direita, não deve ter sido sua aproximação para Itapuã à sua direita, senhor. 9, passa na 0, senhor. Golf Oscar, mantenha-se afastado do final da pista, 1-0, isso, Golf Oscar. Isso, Golf Oscar, mantenha-se afastado do final da pista, 1-0, traço agora passando externo, curva à direita. Ok, só que o Zuma está bom, Angel, está fora do final. Reporta um segundo traço agora passando dunas em mais alguns estados. Mantenha a espera neste setor e evite aproximar-se da final da pista 0 para tomar o Whisky Golf Oscar. O Whisky Golf Oscar vai deixar aqui em cima do mar, não vai entrar no continente não. Ok, já. Boa noite, pessoal, nada. 7, eu tenho um tráfego se aproximando de Duna da Cezete. Agora, senhor, estamos encostando. Está encostando isso no final de semana final. Agora completa a aproximação, chamou em 1 no 8 do 9 5. Noite Azul 27900, sinal estabilizado. Noite Azul 27905, tráfego avistado, que negar padrão, continua a participação, reportaria pista livre, Azul 27905. Certo. Thank you. 0, 0 grau, 0, 9, 0. Autorizado por 38. Controle Salvador, azul 4405, passando 1200. Tá? 405, contato na barra de colagem, chegou a nível 320, direto de 320, eu te levo, azul 4405.